para falar o que nós passa, para ver a injustiça social em pleno Brasil, se o refugiado é nós mesmo, Dudu. É quente. Eles querem um país que quer alojar os outros de fora, se não aloja seu próprio cidadão, se não aloja seu próprio filho da prata, caralho. É quente.